casa, fé, visão, progresso pra seguir ação. Com os pés no chão, cuspindo lava onde só quem vive. Não desanime, é só release. Trailer do filme, relato vivo de quem vive e sobrevive ao crime. Não subestime além das mentes criminosas. Arte de outro deus da guerra, vão pondo fases. Final sem glória, eu vim de lá, dos fundão da zona sul. Eu vi bala, vi cadáver entre os barracos, sou mais um. Cadê seu Elon Musk na Space endinheirado? Rockefeller no Royce faz blindado. Moreira, Salles armado. Só que não, sistema quis foi divisão. Irmão matando irmão, separação das facção. É isso mesmo, faz o que os milico quer. Extermina nosso povo, talvez o campete aplaude de pé. Revolução armada, os bico, drama meu final. E a massa alienada na TV, domingo legal. Cerrado é pesadelo, já falei pra vocês. Mente explicada, não compro o barulho de vocês. Não subestime além das mentes criminosas. Arte de outro deus da guerra, compondo frases. Final sem glória. Cerrado é pesadelo, já falei pra vocês. Mente splitada, não compro o barulho de vocês. Não subestime além das mentes criminosas. Arte de outro deus da guerra, compondo frases. Final cidade, a chuva pra molhar. Cês quer subir na vida, no pente da M10 pra 10 a 10, tamo na pista e pilota. O muro não tá baixo pra vocês. Lembrei bem do passado quando liguei vocês. Gangueiragem juvenil, não vejo bloods ou clips. Fuga do crime antes do apocalipse. Plantando chips, Matrix, que dominava antes da Netflix. No ringue, não é um quilo, tudo é peso, sumô. 300 ogiva, rolo compressor. Somos a massa encarcerada que vocês criou. Somos a bala, infelizmente vocês deflagrou. Cerrado é pesadelo, já falei pra vocês. Mente blindada no corpo, barulho de vocês. Não subestime além das mentes criminosas. Arte de outro deus da guerra, compondo frases. Final sem glória. Cerrado é pesadelo, já falei pra vocês. Mente blindada no corpo, barulho de vocês. Não subestime além das mentes criminosas.